Para mim, acho que isso é o principal. É o que diz a Umbanda: fraternidade, fé, e a mais importante de todas é humildade. Humildade. Claro. Fazendo isso, está na linha da luz. Da luz. Na linha lá de cima de nosso Pai Zambi. Boa noite, quem é de boa noite? Boa noite. Lixaravá, quem é Lixaravá? Mas tu veio falar com eu, moço garboso? Sim, senhora. Tronches? Eu chita barostu. Aham. Tá muito bonita. Meu xixô bonita, filho. Esse corpo aqui é pequenino, filho. É? Eu era mais alta. Era. Eu tinha 1,90m. Nossa. E era mestiça, que assim que vocês dizem. Mestiça. Entendi. Qual que é o nome da senhora? Sou rainha da praia. Também conhecida como rainha feiticeira. Nossa. Da praia. E a senhora é uma pombogira? Sou pombagira. Há muito já no fio. Ainda acho que nem pensado era, fio. Se eu já trabalho há 400 anos quase. Nossa. Que anda de corpo em corpo, trabalhando. De corpo em corpo? Sim, de quem precisa do meu ajuda. Uhum. E de quem eu sou guia. Que nós, de tempos em tempos, temos que ter um corpo de guia. Sim. Para se guiar. Nossa. E desta vez, caiu neste corpo. Quando a senhora diz caiu, quem que define isso? Com quem que a dona Pombogira vai trabalhar? Fio, nós vamos, temos uns números de pessoas. Se que é 7 vezes 7 para decidir. Uhum. Percebe? Sim. E dentro desses 7 vezes 7, nós podemos escolher um. Ah. E eu escolhi este corpo. Então tem aí um número de pessoas e a possibilidade de escolher o que prefere. É isso mesmo. Ah. 7 vezes 7. Entendi. E não pode escolher 2? Não. Só, podemos, né? É deixar no outro corpo também. Uhum. Nós não precisamos ficar presos num corpo, filho. Uhum. Nós podemos ir deixar aqui, deixar ali, mas já um corpo em que nós é o guia. Uhum. É pombagira de coroa. Uhum. Percebe? Sim. Porque quando não é pombagira de coroa, pode ir deixando onde quiser. Quando é firmado numa coroa, é pombagira de coroa. Nossa, entendi. Mas há várias rainhas da praia, fio. Há várias? Há várias, fio. É uma falange? É uma falange. E quem é a chefe da falange? Fio, quem é a chefe da falange das águas, fio? Manjá, fio. Sim. E também temos como o outro chefe, o Yanxã. Entendi. Mas eu tenho que também baixar a cabeça algum. Algum, é? Sim, porque eu fui firmada neste corpo com algum Imanjá. Entendi. Apesar deste corpo ser feito de Xangô. Mas ele tem trecheio de algum. Entendi. E eu firmo o algum dele. O algum dele? Seu Xeroque. Ah, claro. Isso influencia na forma como a senhora trabalha nele? Sendo diferente da forma que a senhora trabalharia em um filho de Oxóssi, por exemplo? Sim, totalmente, fio. Mas há uma coisa que não muda. O quê? É, se trabalha sempre na linha de manjar. Tem sempre que trabalhar em termos de mar. Mas trabalhamos mais com as matas de mar. Sabe quais são as matas de mar? Mar? Sim. Aquelas matas que existem dentro do mar. Sim. Mesmo aquelas que existem na borda do mar. Ao Oxóssi, quando uma pombagira de mar desce no, vem numa linha do Oxóssi, vai trabalhar com as matas que vivem à volta do mar. Entendi. Não é as matas de dentro, é as matas do borda. Tá. O que é uma pombogira, para quem não sabe? E em que tipo de culto que ela trabalha? Na Umbanda e só na Umbanda? Ou como é que é? Filho, é assim. Há várias classes, né, assim, xiris. Classes de pombogira. Há umas que descem na Quimbanda. Há outras que descem na Umbanda e na Quimbanda. E há outras que descem, como eu, só na Umbanda. Pronto. Mas eu aqui neste casa... Olha, a coroa da senhora está... Vou tirar a coroa. Isso vai caindo, porque o cabelo dele não é, não é como era o meu. É? O meu era calculado. Nossa. E o dele é todo liso, liso, liso. Parece que passou sebo no cabelo. Isso. É, passava sebo no meu tempo para o cabelo ficar liso. Passava? Sim. Sabe o que é sebo? Sim, senhora. É aquela gordura do porco. Isso. Que é para ele ficar todo lisinho como nós queria. Mas eu tinha o cabelo todo encarculado, tudo se prendia ao cabelo como eu queria. Olha lá. Mas estava espilicando. Isso. E entronches. Eu não faz trabalhos de mal neste corpo. Não faz? Porque este corpo não permite. Desde o princípio ele lhe disse, se vocês querem descer como deve ser, não há aqui trabalhos de marração, nem trabalhos de matar, nem trabalhos de nada disso. Só trabalhos para ajudar. Oh. E nós, quando se fez a coroa dele, e quando se assentou os nossos Exuná, na obrigação de Jesus e alma, nós fizemos essa promessa para ele. Fez. Não trabalhar para o lado da Quimbanda. E nós não trabalha. Entendi. Mas, se for em outro... Mas dá para ir uma fumaça, capaz de me ver onde ele tá? O burro tirou há pouco uma fumaça. Cigarro? Sim, uma charuta. Ah, deve estar por aqui então. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá aqui em cima dela. Isso. Tá aí, tá. Sim, pau de fogo, tem que estar aí pau de fogo também. Meus assentamentos estão aqui. É? Aqui do assentamento chuco. É o quê? Assentamento é uma casa. Uma casa? Sim. Pode-se dizer que é a casa do Exu ou a casa da Pombagira. E para que ele é feito? Ele é feito para nós ter força, para não permitir que determinadas coisas se entrem no lugar onde nós estamos. E por que sem eles vocês não têm força? Porque é ali que se dá comida, se dá bebida, se obrigado, filha. Ah. E essa comida e bebida é transformada em energia. Porque tudo no mundo é energia. Oh, É troca de energia. Se tu quer pedir uma coisa, ah. Se tu, eu vou dar essa energia para tu conseguir. E se tu depois vai dar uma energia em troca, que é para agradecer. E fica equilibrado. Entendi. Se tu não der, fica em dívida com Exu. Percebe? Entendi. Quando a dona Rainha diz assim, que nele não faz o mal, quer dizer que em outro a senhora faria, e mesmo se ele permitisse, faria nele também. Claro, nós estamos naquela linha, tanto o pé com um lado como o pé do outro. Mas quando se faz o mal, a gente não é condenado? Quem é condenado é quem pede. Entendi. Nós só faz. É diferente, fio. Quem fica com responsabilidade é quem pede. Entendi. Mas eu tento mesmo nos outros lados fazer com que as pessoas pensem para não fazer o mal. Uhum. Tentar pôr na cabeça das pessoas para não fazer isso. Eu já está mais subida. A senhora... Eu qualquer dia quero deixar de ser pomba gira, quero ir para outro. Para outro sítio. Para outro sítio? Sim. É possível então deixar de ser pomba gira? Sim, claro que é. Trabalhando. Quem que decide o dia que basta? Fio, isso aí vem de jambi. Vem de jambi e de fá. É? E fá é o quê? E fá é... Mas tu chamam de Espírito Santo. Entendi. É um orixá que vê o futuro. É um orixá que dá o jogo de búzio. Certo. Mas para ostus é aquela pomba que é o Espírito Santo. Entendi. Na religião dos católicos. Claro. Que vem, desce sobre as cabeças e põe as pessoas a falar várias línguas. Porque eles podem fazer isso. Mas então, se a senhora fizer o bem, não ajuda a senhora a evoluir? Claro. E a senhora querendo evoluir logo, não faz sentido fazer o mal. Fiel, eu já disse, não influencia nós. Ah, é realmente. Influencia quem pede. Mas eu tento que não se faça o mal. Aliás, se tu pegar naqueles coisas que costos falam de pombogira, uhum, e for ver que eu sou uma pombogira que é doutrinadora. Olha. Que vem de ensinar as pessoas. Entendo. Está lá naquelas coisas, está lá escrevinhado. Só se tu for ver. Qual foi o maior mal que a senhora já aceitou e fez? Oh, filho, já foi há tantos anos, filho. É? Se já nem se vale a pena falar, filho. Entendi. Amarração. É o quê? Filho, amarração é uma coisa que as pessoas... Até neste país tem muito mania do amarração. É mania? Se é mania, fio. Nesse país, hein? E acho que em quase todos. Em Portugal, você vai falar? Sim, neste país, daqui. A gente está aqui agora, né? Sim. Por quê? A pessoa não percebe que quando se está a amarrar, está a amarrar ela também. Ah, é? Só se tu amarra uma cadeira ou uma mesa, a mesa também fica amarrada na cadeira. Olha. Por isso, a pessoa também fica amarrada. A pessoa não pensa nessas coisas. Sim. A pessoa só pensa, ah, eu quero aquele homem, ou quero aquela mulher. Seja o que for, mesmo um homem querer outro homem. Não pensa que fica os dois amarrados. Entendi. É a cadeira, fica amarrada na mesa. Para tirar, tem que tirar dos dois. Ah. Porque o outro depois não consegue ter felicidade também. Não. Se vamos imaginar como acontece muitas vezes. Ah. A pessoa, já eu vou passar para outra. Começa a passar para outra. Mas tudo dá errado. Ah. Por quê? Porque tem aquela amarração feita. Ah, entendi. Enquanto não desmanchar aquela amarração, nem o novo amor pode se sentar como deve ser. Pode casar, pode ter filhos, mas é infeliz. Ai. Porque fez uma amarração. Entendi. Percebe, filho? Percebo. Mas não concorda com eu, fia. Estou vendo aí a sua menina aí atrás. É bonita ela. Oh. Formosa. Oh. Então, e tu também tem aí um garbojo. Tenho? Que é isso, um garbojo? Um Exu garbojo. Um Exu? Tá aqui junto com a gente. Chita. Não vê o calor? Não sente o calor, sim, que está aumentando? Tô vendo mesmo. Nós chamamos fogo, fio. É? Nós chamamos fogo. E quem é que tá aí agora com a gente? Então, se tô eu, rainha da praia. Uhum. Tá ali uma Maria Padilha. Uhum. E tá aí um... Caveira. É. Esse daí tá comigo? Tô vendo, é um caveira. Mas é garbujo. Mas caveira não é só osso? Não. Uhum. Há uns que só vão osso na cara. Uhum. O resto tem uns corpos todo, às vezes, muito... Graças a Deus. Se é. Nem todos são osso. Sim. Entendi. Osso mais é o seu Zé Caveira. Seu Zé Caveira? Sim, o seu Zé Caveira, o João Caveira, esses aí são todos mais osso. Entendi. Tata Caveira. Mas o... Sim, Tata Caveira. O Exu Caveira tem corpo de pessoa. Entendi. Claro. Uhum. E vocês se comunicam? Sim, claro, se falamos. Enquanto, por exemplo, a senhora que é incorporada e o espírito não incorporado, vocês se comunicam? Podemos comunicar, se eles quiserem. E isso depende do médium? Não, depende do espírito. Dos dois espíritos? Não, do espírito. Ah. O que está incorporado normalmente fala tudo, filho. Fala tudo. Depende do outro. Entendi. Se acha que é a altura de dizer alguma coisa. Às vezes não é a altura. Não, claro. Então, dona Rainha, pergunta para esse caveira se ele tem alguma mensagem para a humanidade. Ele tem posto. Para quê? Posto. Para mim? O que é? Seguir o sonho que tem. Ah. E não ter medo. Fala. Porque se não tem, quem tem medo vai arranjar um cachorro. Graças a Deus. É ir para frente, porque os seus sonhos se vão realizar. Oh. Tá certo. E ó, tu tá seguindo um bom caminho, menina. Fala. Tá seguindo um bom caminho. Uhum. Ainda tá aprendendo, mas tá seguindo um bom caminho. Graças a Deus. É assim, todo Juju vai dizer uma coisa. É. Não ache Pai de Santo a trabalhar mal. Uhum. Quando é Pai de Santo, trabalha com o coração. Uhum. Se trabalha com o coração, é Pai de Santo. Se não trabalha com o coração, então se é qualquer coisa que não é nada. Não é nada. E esses não é nada. Quem trabalha com o coração, isso é que é Pai de Santo. Olha. Quando se trabalha com o coração, tudo acontece como tem que acontecer. É. Se trabalhar pelo espataco, isso não é Pai de Santo, filho. Não é? Se não. E não pode cobrar? Filho, pode cobrar. Mas aos tu é assim. Se aos tu pode cobrar 20 e vai cobrar 1.000... Ai. Percebe? Que a senhora pensa de uma pessoa que faz assim? Filha, quando vier para este lado, o pago é dele próprio. É? Não é nós que fazemos. Não. É ele próprio. Claro. O pior castigador sabe quem é. Uhum. E o juiz é o próprio pessoa. Nossa. E quando se vai para este lado, são os tus que são os juízes dos tus. Entendi. Quais são os principais requisitos para alguém se tornar um pai de santo? Basta querer? Filho, é assim. Tem que ter dom. Tem que ter o dom. Tem que ter o dom. Aquilo tem que nascer com ele. Percebe? Nascer com ele. Isso. Sempre, normalmente, os pais de santo começam a gostar muito do espiritualidade muito novo, gostam de ler sobre deuses, sobre histórias das mitologias. Quando são novos, os pais de santo normalmente... Quem tem dom gosta de ler essas coisas, procurar essas coisas. Uhum. Depois começa a crescer, gosta de ver aqueles filmes que tem espírito e que tem essas coisas, porque diz, ah, é para aprender. Porque no fundo já está acreditando. Oh. Percebe? Sim. E depois, quando chega à altura, já tem esse, como se diz, esses malas. Então pode passar para o outro lado, pois tem que ter obrigação. Obrigação. Obrigação é importante. O que, que é isso? Obrigação é renascimento. Ah. Mas tu quando entra dentro de uma camarinha, fecha tudo. E fecha lá as horas que for preciso, ou os dias que for preciso. É como se o seu corpo morresse. E depois se renasce num corpo novo. Com um novo espírito, com um novo... Isso é que é as camarinhas. E é isso que faz as evolução. Ah, yeah. Percebe? Sem isso... E é aí que o Pai de Santo está ali ensinando as coisas. É durante a camarinha que as únicas pessoas que entram é o Pai de Santo e aqueles que têm autorização. Não pode entrar toda a gente dentro da casa de camarinha. Só os que têm autorização. E come determinada coisa. Nossa. Se é camarinha de Exu, come comida de Exu. Se é camarinha da alma, come comida da alma. Se é do orixá, come comida daquele orixá. Para poder energizar e pôr tudo igual. Tudo igual. Sim. Se o Exu tá verde, vamos imaginar, e o orixá que o Exu vai fazer é vermelho, o Exu vai comer coisas vermelhas, posso tu ficar vermelho quando sair. E fica igual ao orixá. Percebe? Sim. Claro. É uma maneira simples de tu ver. Não é bem assim, mas é assim. Pronto. Qual que é, Dona Rainha, a maneira certa de se afastar de um dirigente quando você decidiu que não é mais o seu caminho junto com ele? Viu? Pra mim, é dar as trombas. Que é isso? Chega lá e diz, olha... Chega e não quer seguir mais aos tu. Quer levar as minhas coisas e eu vou embora. Agora, fazer e falar por trás mal, ó fio, já há tanto mal no mundo que ainda mais mal. Então isso não é fio de santo. Não é fio de Umbanda, fio. Um fio de Umbanda é para ajudar as pessoas a estar bem. Se põe a falar mal é igual aos outros. Depois falar mal, ai daquelas que estão na igreja ali, depois vem para fora e faz isso e faz aquilo. Gostam muito de falar isso. Mas depois elas, quando saem, fazem o mesmo. Nossa, realmente. Então, se quer ser uma boa filha de santo e se quer afastar, vai, fala com o Pai de Santo. O Pai de Santo tem que ter dignidade de dizer, se tu acha que eu não sou capaz de seguir, tu pega as suas coisas e está... E tem o seu caminho. Quando quiser, tem a porta aberta. Isso é que é um pai de santo. Agora, depois chegar ali, estar a fazer coisas por trás e não dar as coisas, e depois ir meter a água nos assentos deste, fazer aquilo nos assentos dos outros. Fio, isso é a pior coisa. Isso não é pai de santo, viu? Não é? Sim, não. Um pai de santo tem que ter a dignidade de saber que não está em condições de guiar aquela pessoa. Aquela pessoa precisa de outra pessoa. Às vezes só para bater com os cornos na parede e depois voltar para trás. Percebe? Sim. Mas tem que deixar. Nossa. Quando bate com os cornos, eles voltam para trás, filho. Quando é verdadeiro, filho de santo, volta para trás. Essa pergunta até emocionou um pouco a senhora. Por quê? Ó, filha, porque é o pão nosso do dia a dia, filho. Os filhos de santo gostam muito de... Quando vão para ali, os outros são sempre uma merda. Sim, verdade. Sim. É tudo uma merda. Mas, no entanto, quando vai fazer alguma coisa, vai fazer igual ao que aprendeu. Aí já não é merda. Ah, é mesmo. Só é merda para falar. Só é merda na língua. Sabe, no tempo do eu, se punha esse malagueta na boca. Não, é que nem... Diz assim, ah, eu sou filho de santo. Há umas que são assim, eu sou filho de santo. Não me pode acontecer nada. É. Ah, filho, então se o karma... É, e aí? Nenhum pai de santo tirou karma. Não tira. Se a pessoa tem que passar, passa. Mas se fizer um ebó? Se tem que passar, passa. O pai de santo não é mais que Oxalá, não é mais que Zambi. Já está determinado lá por cima. Por mais que faça ebó, por mais que faça isso, se tem que passar, passa. Se não tem que passar, Se alguma coisa é feita, se desmancha e vê se logo as melhora. Nossa. Claro. Acontece, por exemplo... A gente precisa de mais fogo, pagou. Acontece de... por exemplo, vocês às vezes... Tá havendo uma discussão, vocês sabem quem das duas filhas é a correta de se incorporar e resolver. Ah, se acontece. Já aconteceu no caso com a senhora? Sim, já aconteceu. Mas normalmente quem está errado não dá o braço a torcer. Não. É capaz depois de dar uma escondida. Mas à frente dos outros, ai, parece mal. E não é verdade. À frente dos outros não dão os braços a torcer. Ah. São orgulhosa. Uma coisa que a Umbanda diz, humildade. Fala. E as pessoas não são de humildade. Não. Poucas são, filho. Muito poucas. Vão porque acham que vão ganhar o mundo. Na Umbanda? Na Umbanda, no Candomblé, seja onde for. Uhum. Não fazem com o amor necessário. Há umas que fazem, eu sabe que há. Também não pode estar falando mal. De todos, né? Há umas que fazem. Mas a maioria, só se tu for ver, só vão por o que podem ganhar. Não. Ou por ter um namorado, ou por ter isso, ou por ter aquilo. Ai. Qual é que vai? São poucas as que vão por fé. Entendi. Então qual que é o propósito da Umbanda na Terra? A Umbanda, só se tu ver a palavra, Umbanda. Um é a pessoa, a banda é o todo, uhum. É um em harmonia com todos, oh. É o que essa palavra quer dizer. Uhum. Então se tem que estar harmonia com todos, tem que estar harmonia com todos, até com o vizinho do lado, uhum. Que se anda ali à asturra. Então está na Umbanda e anda à asturra. Que é isso, asturra? Asturra. Ah. Valendo mal palavras. Nossa. Não, se tá, coisa, faz paz com ela. Vai ver que depois as coisas mudam. É isso que a Umbanda ensina. Humildade, fraternidade e fé. Ah. Mas nada. Umbanda não está pedindo mais nada. Humildade é saber dizer, olha, eu errei. Fraternidade é ajudar um irmão que precisa. Oh. Quem sabe no futuro não é esse irmão que ajuda ela. O mundo e fé é acreditar nos orixás. E fé é acreditar nos orixás. Nos orixás ou nos deuses, seja em que religião for, filho. Entendi. O que eu estou falando é que serve para tudo, filho. Para tudo. Para todas as religiões do mundo. Uhum. Se tu acredita na divindade, a divindade não é má. Os homens é que são maus, filho. A divindade não pede para matar outra pessoa. Não. A divindade diz, ajuda o seu irmão. Está lá em todos os livros que eu gosto de pegar, tem lá isso. A divindade não manda matar os outros. Não manda pôr essas coisas que matam não sei quantas pessoas. A divindade manda ajudar o seu irmão. Fala. Seja qual for a divindade do mundo. Sabia? Uhum. Claro. Então a senhora acredita que as pessoas não compreenderam o verdadeiro significado do que é a Umbanda? Por quê? Não tem quem está ensinando direito? Ou não está tendo ouvido o suficiente? Não está tendo paciência? A pessoa ouve o que quer ouvir. Oh. As pessoas ouvem o que quer ouvir. Uhum. Mais nada. Mais nada. Se o pai de santo diz 20 coisas e só 5 é que a pessoa vai, ela só vai ouvir isso. Uhum. É por isso que esse burro, quando faz os ensinamentos, dá tudo escrevinhado. Oh. E depois eles têm que ler. Uhum. E depois mais tarde vão, ah, mas afinal tinha dito isso, eu não tinha ouvido. É. E aí? Está lá escrevinhado. Tem nos coisas onde eles guardam os papel. Uhum. É uma maneira deles não poderem dizer que não ensinam. Claro. Sincero, fio. O que a senhora acha de entidade, por exemplo, que, por exemplo, tá no terreiro e a entidade ensina uma coisa, a outra chega e corrige a outra entidade. Diz, não, mas Ninguém você tem que disse errado. corrigir ninguém. Mas você. Aquela entidade está ensinando o que sabe encher, o que sabe fazer. Olha lá. Dentro da linha em que ela está trabalhando. Se a senhora está atendendo, uma outra entidade chega e corrige assim, ó. Não é assim. Isso não se faz. Falta de tudo. Falta de estudo. A entidade também tem que ser doutrinada. É para isso é que se faz as descidas nas sessões de desenvolvimento. Doutrinar as entidades. As entidades também. Também tem que ser doutrinada, tem que ser ensinada. Entendi. A não fazer isso, a não fazer aquilo. Uma pombagira no início diz os palavrão tudo e mais algum. Eu às vezes também diz. Mas depois de muito género já controla. Já controla. Porque tu sabe, desculpa, mas é assim, uma puta, quando fala com uma puta, fala com asneirão. É ou não é? É, com palavrão. Trouxe. Mas depois nós temos que chamar a senhora quando vamos deixando nos terreiros. Oh, isso mesmo. E em tronches temos que ir nos educando. É. E o pai de santo tem que dizer, olha menina, vamos lá controlar essa língua. Vamos lá não falar tanto assim. Eu acho que tu vai ver como as pessoas ouvem melhor. E é assim. Mas há muita gente que gosta de ir para os terreiros ouvir o jasneirão todo. E põe-se a rir e acha uma grande. Como não é palhaçada, um terreiro, um sessão, não é ir ver palhaço. Explica, dona Rainha, o que que é uma sessão? Uma sessão é um encontro entre os entidades e as pessoas, Olha lá. para que as pessoas possam evoluir Olha lá. e as entidades também. Não é um sítio para brincar. É um sítio sério. É uma hora séria. O Então. tempo que está ali é tudo muito sério. Claro. Não é, ah, eu disse isso, ah, eu disse aquilo. As pessoas muitas vezes, ah, eu gosto muito das festas do Jirê. Aquilo é uma confusão e. Vamos respeitar o Jirê, ajudam as pessoas. O Jirê tem a sua função. É por isso que eles existem. É por isso que eles lá em cima deixaram o Jirê ter o seu lugar. Se fazem isso, fazem. Brincam, sim. Gostam de brincar, não é gozar. A alegria com inocência, né? É isso mesmo. Claro, claro. Isso é que tem que saber respeitar. Muitos não sabem, filho. Gostam de ver as coisas. Ah, eu hoje me apetece ir ao terreiro. Quero ir ver como é que estão as coisas. Filho, só se for ver, muitas pessoas que vão assistir a sessão, hoje apetece. Até não tem nada que fazer. Olha, está chovendo. Até nem dá para ir no praia. Tá bem, vou no terreiro. Tá um dia de sol, vê lá quem é que aparece no terreiro. Tem Não é uma. verdade, fia? Tem um exemplo, dona Rainha. Vamos ver o que a senhora fala, que é o certo, e ensina as pessoas a não cair nisso, ou dá um exemplo pra gente. A pessoa foi ao terreiro, uma mulher, e aí estava lá o dirigente incorporado, no, segundo ele, num Exu. Daí o Exu disse lá de dentro para ajudante, a Cambone, chamar a dirigente e dizer para ela que. Ela estava com um encosto tão grande, mas tão grande, que o único jeito daquele encosto sair dela era o Exu ficar agarrado com ela sem roupa na cama. Isso não é nada, fio. Isso é palhaçada. Para tirar o carrego, dona Pombogira. Isso é palhaçada, fio. Não tem carrego tão pesado assim? Fio, carrego não sai assim, fio. Se é um bom médium, pega o seu carrego para o corpo dele. Isso é o que ele ia fazer, mas tinha que passar a noite inteira com. Não, não tem que passar a noite que coisa nenhuma. Pega, toca na mão dela. E concentra, abre o porta lá de cima, como é que o ori, é uma porta. Abre o porta lá de cima e eles entram. Então, depois tem que ter lá alguém ao lado que saiba doutrinar aquele espírito. Agora não é indo para a cama que se resolve, seja o que for. Isso, muitos utilizam, que é para comer as meninas e os meninos porque querem comer eles. Fazer sexo, então. Era isso a ideia. Mas não é. Isso não precisa disso, filho. Por muito que é carregado que seja o espírito, só se tu tocar na mão da pessoa, passa ele para o corpo do outro. Então, você acha que a pessoa fez bem de não ter aceitado? Claro. Claro. Alguma vez isso é alguma coisa. É descaração isso. Claro. Se quer ir para a cama, diz depois, olha, gostava de estar com tu, mas não está incorporada nem nada disso. Isso é outra coisa, são duas pessoas falando. Isso. Agora usar os espíritos para fazer isso, filho. Puta que pariu. Realmente, claro. Depois os espíritos é que são isto, e são aquilo e são o com o outro. Não são os espíritos, são as pessoas. Um rapaz certa vez me escreveu e perguntou o seguinte: Jefferson, eu não quero pecar contra a Umbanda, mas foi o que eu senti. Ele foi numa gira, viu uma pombagira rebolar, tudo linda, maravilhosa, sensual. E ele ficou com vontade de dormir com aquela pombagira e não com a médium. E ele disse que queria ter chego na pombagira e dito que queria dormir com ela. Como é que funciona isso? Ele errou em ter tido esse desejo? Oh, fio, é normal, fio. Uma pombagira é normalmente, quando vai lá, ela é deliciosa. Se é apetitosa. E os homens ficam com isso no, no, nos cabeça. E a pombagira, se quiser, pega e há o sexo espiritual. Ah, tem isso. Ela pega, chega lá, quando ele está dormindo, puxa ele e faz o que tem que fazer com ele. E Nossa. ele depois sonha que teve aquilo. Entendi. Mas não tem nada que fazer com o médium. É Claro, lá em claro. cima. Isso. Se Entendi. a entidade quiser, pode puxar e fazer sexo espírito. Espírito com espírito, que é troca de energia. Claro. A pessoa que está, sonha que está fazendo outras coisas. Mas no fundo é só uma troca de energia, filho. Só. Só. Claro, claro. Entendi. Mas na cabeça da pessoa aconteceu tudo e mais alguma coisa que ela imagina. Então, depois que a pessoa morre, ela ainda faz sexo? Que lá no fio. Nós entre as fazemos sexo. Ah, é? Que claro. Ué. Tem que estar num nível. Mas não é sexo como os tus fazem. Não é com órgão genital. Se não é, é com energia. Ou se tu está com falta de energia, eu estou com energia a mais. Encosta em nós, tu trocas energia. Isso é um sexo. Ah, entendi. Não é verdade? Sem depravação ali, né? Sim. Depravação está na cabeça dos homens, filho. Né? Isso aqui, claro. Os homens é que põem, como se diz, palavras onde elas não existem. Isso. Vamos voltar Quando agora. se puseram o homem na terra e a mulher na terra, disseram assim, se reproduzam. Olha lá. Não disse, casam e reproduzam. Se reproduzam. Não foi o que foi dito? Fora. Então se não interessa com quem. Agora, que lá não vai para a cama com uma mãe. Se não tem cabeça. Não Vai pode? para a cama com outra pessoa que seja de um sangue diferente. Que é para não fazer. Se tu sabe que quando são os mesmos sangue, nasce aquelas crianças assim, meio. Ah, entendi. A mãe de sangue. Estou falando mãe de sangue. Isso, a mãe de santo pode. Se forem como pessoas, pode. Como pessoas. Não há nem mãe de santo, não há ali estatuto nenhum. É uma mãe de santo e um filho de santo. Diz assim, olha, ou até mesmo uma mãe de santo casar com filhos de santo. Por que não? Pode. E que seja respeito. Isso. Dentro do terreiro, há respeito. Isso. Não há beijos, não há nada disso. Não. Isso é fora do terreiro. Claro. Entendi. Por falar em respeito durante a sessão, Sim, filho. o que que a dona Pombogira acha quando as entidades então fazem gesto obsceno umas para as outras? E Gesto depois. obsceno, filho. Isto é um gesto obsceno. Não. Está só a mostrar e Sensual, é né? sensual. Isso. Isso aí, agora quando faz isso é para mostrar. Já está dizendo. Aqui já, uma pombagira mostra que tem uma mama, mostra os quadril, isso. Agora não vai fazer, não vai mostrar as coisas. Aqui não tem coisa para mostrar. Uhum. Por isso, tem que respeitar, filho. Sim. As pombagiras têm que respeitar. É por isso que aprende na sessão de desenvolvimento. Há coisas que não se faz. É. Para respeitar, para toda a gente sair bem. Não sair com uma ideia má da cabeça. Tá certo. E quando... O burro ficou no outro dia todo muito coisa que eu até tive que acalmar ele. É? Tu, não sei se tu viu, houve aí uma coisa qualquer nessas caixas que tu vê. Em que passaram várias religiões e passaram lá um pai qualquer que estava incorporado de... Dizia que estava incorporado de ser o Zé Pilintra e bebia bagaço, bebia bagaço. Qual é a ideia que as pessoas ficaram dos pais de santo? E que aí? São os bêbados. E aí? Isso é mau. Por que ele não incorporou uma vovó? É. Por que ele não incorporou um caboclo? E aí? Incorporou Zé Pilintra que bebe. Ah. Isso é falta de tudo, é para mostrar. Ah, eu sou assim. Filho, isso não é nada, filho. Não é nada. A gente não tem que mostrar. É quem é. Ah, claro. Agora aparece aí. Fica todos dizendo que todo o pai de santo é bêbado. É, realmente. Bebe cachaça pela garrafa. Claro. Isso é mau, filho. Não se deve. É mau imagem para todos, filho. Dona Pombogira, qual foi o momento mais feliz da sua existência? Quando conheci o senhorzinho da Casa Grande. Como é que foi? Um homem lindo, carinhoso, meigo. Não podia estar junto porque ele era casado, mas... Pronto, ele ia lá, sabe que naquele tempo a mulher não tinha, não podia dar um ai. Uhum. A mulher era tapada com um pano que só tinha um buraco. A mulher, mulher mesmo. Uhum. E ela não podia dar um ai, senão era logo uma puta. Nossa. Tinha que estar ali quieta e calada. E o marido fazia. Então eles vinham ter com as pombagiras, com as prostitutas, né, assim que as pessoas dizem. Uhum. Para ter o prazer a sério. Porque elas eram educadas assim. Mas foi assim... Foi bom. Enquanto durou. Qual foi o momento mais triste da sua existência? Quando foi violada. Ah. Tinha 8 anos. Ainda por cima pelo meu pai. Sinto muito. Foi esse o momento pior. Mas ele depois também fugiu e em outro sítio construiu o que construiu. Construiu o meu casa, pus meninas que estavam também perdidas a ajudar eu, aquilo era tudo para todos. Elas trabalhavam, eu tomava conta delas, andava sempre de faca na liga, como os outros dizem. Uhum. Depois pude comprar meu mãe, comprei meu mãe e pronto. Uhum. Mas tive uma vida boa. Morreu cedo, 36 anos, foi mais ou menos assim. Uhum. Mas foi numa luta. Um queria agarrar uma menina à força. Ela não queria. Lutamos, caímos pelo penhasco. Nossa. Foi assim, mas de resto, levou junto. Eu e ele. Isso. Eu já tinha mandado ele, mas ele agarrou meu saia. Ai. Mas pronto, isso foi passado. Na sua última encarnação, qual foi a última lição que a senhora levou... desculpa. Qual foi a maior lição que a senhora levou da sua última encarnação? Acreditar. Uhum. Acreditar no eu e nas coisas lá de Shiva. Porque eu depois também era... Coisas que eu aprendi com a minha mãe, fazia mandinga. Que é isso? E um pin de mandinga para engravidar, mandinga para... Para tirar a doença, mandinga para isso. E eu acreditava e sabia fazer isso. E a senhora sabe até hoje? Sim, claro que sabe. Então a senhora pode ensinar uma mandinga assim, que é útil, por exemplo, para uma gripe que todo mundo tem, ou para alguma coisa que a senhora acha que todo mundo às vezes tem e era bom usar? Mas tu conhece a planta do diabo? Não. Não, mas a gente procura saber. Pode falar o que é uma planta. E como é que faz? Que parece a vera. Uhum. Mas tem muitos espinhos. Já sei qual que é. E dá figo. Já que sei. Se come. Sim. Essa planta, tu corta, tira aquela capinha, corta os quadrados, podes botar um pouco de mel e vai comendo. Cura tudo. Vai comendo assim. Assim? Só. Pode pôr com fruta. Para esconder o sabor. Isso. Pode pôr esses papaya, manga, jaca, pode misturar. Mas vai comendo assim, uma vez por dia, come isso, é isso? E comendo. Vai comendo, ou seja, come um pouco de manhã, tarde e à noite. Sim. Daí durante quantos dias? Até a tu vai ver que claro. Desaparece. Até outras coisas que tem no corpo desaparece. Ah, entendi. Que aquilo é muito bom. Isso é para a gripe que a senhora está falando. Não só para a gripe, filho. Isso cura muita coisa, filho. Muita coisa. Mas tu nem imagina. É? Entendi. Até mesmo esses problemas que as mulheres têm lá dentro também ajuda. É. Ah, já sei. Menstruação. Isso, e não só. Essas bolas que aparecem lá dentro. Uhum. Diminui também, diminui este câncer, como tu chamam. Uhum. Também ajuda a diminuir esses câncer. Faz muito bem para muita coisa. Câncer? Sim. Entendi. Também tem esse chá de folha de bananeira. O que, que é? Sabe o que é folha de bananeira? Sim, faz que chá. Uhum. Por causa das costas. É? Problemas de dor nas costas. Claro. É muito bom. E chá? E esse chá toma, né? Vai diminuindo as dores nas costas. Ah, na hora que tiver com dor nas costas, toma. Vai tomando. De manhã, é uma pessoa que tem muitas dores nas costas, vai tomando. Vai ver que ao fim de 2 dias as dores diminuem. Mas como é que é esse chá aí que faz? Você pega a folha da bananeira, sem corta aquela, um pouco, sem aquela coisa do meio, né? Sem sim, a parte, do, parte meio. Do meio. Isso. A folha. Isso. Toca um pouco assim, bota dentro da água fervente. Uhum. Depois vai bebendo ao longo do dia. Vai ver que em 2 dias as dores começam a diminuir. Olha, e aqueles que tem assim um problema assim de renite, um negócio aqui assim? Ah, esse aqui da... É. Olha, esse, a folha do diabo também ajuda. Ajuda. Também ajuda, tomar isso com calma, não é tomar tudo. É tomar e deixar dentro da boca que é para ela poder subir lá em cima devagar e ir limpando. Tá. Pois também tem a água do mar. Isso é a melhor coisa que há, filho. É? É pegar em água do mar e meter tudo para dentro. E com depois, a boca? Com a boca? Com o nariz? Pro nariz. Sugar com o nariz? Sim. Nossa, que estranho. Vai limpar tudo lá dentro. Aham, uhum, claro. Fazer. Vai ver que vai limpar. E a água da chuva não, né? A água da chuva não tem quase nada, filho. É, então. A água do mar é que tem sal, tem esses outros coisos, que os tuxos... Gosto, precisam para o corpo. Tá certo. Mas tu não esquece que todo o ser que vive na terra vem do mar, filho. Então. Então esse mar é o que tem mais força para nós. Tá certo. Deve todos os anos ir ao mar. Deve tomar banhos de mar. Muito bom. É a melhor coisa que existe, filho. Melhor coisa. Dona Rainha. Sim, filho. Eu não... A gente está começando a chegar perto dos 10 minutos finais. A gente não pode terminar, primeiro, sem falar sobre magia e feitiço, mas antes de falar sobre isso, perguntar um pouco a respeito do seu nome. Por que que a rainha? Por que da praia? E como é que se torna uma pombogira? É assim, filha. Normalmente, quando se é mulher de muitos homens, se torna pombogira. Uhum. Pode ser pombogira alma ou outra... Outra coisa de pombagira. Mas normalmente as pombagiras almas são mulheres da vida. O que, que é isso, alma? Alma quer dizer que tem um espírito. Uhum. Porque há pombagira que são energia primordial. Uhum. É pombagira e Exu. E esses só baixa, só vibra. Entendi. Não fala, não nada. Entendi agora. Esses são os mais altos. Uhum. Depois, quem desce é Pombagira, que é alma. Entendi. E Exu, que é alma. Tá, tá. Percebe? Isso. Pronto. Nós, pronto, foi uma mulher que andou com todo muito jovem, normalmente vai para Pombagira. Eu, porque está muito gênio deste lado, nós vamos tendo... Não se pode dizer que é cargo. Ela já é tipo um cargo, vamos subindo. Uhum. É Pombagira, Pombagira, depois se torna uma Pombagira já com uma certa vibração, depois vai tendo outra vibração, vai tendo outra vibração, uhum. Depois se torna uma Pombagira que pertence à linha do general, depois vai subindo até se tornar rainha. Nossa. O Exu também é a mesma coisa. Vai subindo. Quanto mais anos se está deste lado, mais anos se vai subindo. Entendi. Então a senhora é a Pombagira que está no lugar mais alto. Este ano. Ah. Este ano sou a regente. Uhum. Todos os anos é uma. Isso muda de ano a ano. Qual que foi ano passado? Foi a Padilha. E qual que vai ser ano Padilha que vem? Do Cruzeiro. E ano que vem? Ainda não se sabe, filho. Entendi. Só no final do ano, quando aparecer aquela energia. Depois do dia que os tus fazem as festas, que estão todos vestidos de... Ano novo. Não, esses... Halloween. Halloween. Sim, a partir daí já se começa a saber qual é a Pombagira do ano seguinte. Em outubro, Halloween, não é? É. Entendi. Claro, claro. Então vamos lá. Por que da praia? Porque eu desci na linha de Emanjá. Isso. Emanjá é minha mentora, vamos por assim. Ah. E se disséssemos que a rainha da praia fosse uma falange e que tivesse uma alma que é chefe, um espírito que é chefe? Nesta altura sou eu. Entendi. Mas depois há várias. Quanto? Cada falange tem sete. Sete. Cada sete tem mais sete. Cada sete tem mais sete. Até 144. É isso mesmo. É? Tá bom. Tá. Então, aquela que é a número 144, não chega nem... É a mais baixa. Mas não chega nem para conversar com a senhora. Chega. Conversa. Ah, nós falamos com todos. Quando fazemos festa na praia, se vem todas, filho. É? Então a senhora não fala só com as que estão mais próximas? Não. Não, eu falo com todas e com as outras falanges. E com as outras linhas. É. Nesta altura eu rege todas as Pombagira. Uhum. Todas as Pombagira são... E de qualquer falange. Uhum. Eu é a regente deste ano. Tá. Depois para o ano, eu baixo a cabeça quem for para lá. Muito porque bom. É assim, é normal. Sim, muito bom. Quem está assistindo e gostava de saber sobre o sagrado feminino, o que, que a Pombagira tem a ensinar? Fio, o sagrado feminino sempre foi no homem. Uhum. O homem é assim, fio. Por mais que homem dizia, eu manda. Tem sempre uma mulher por trás, filho. Tem sempre uma mulher que ajuda ele a tomar decisão. Ou se tu pensa que um homem consegue mandar tomando conta de fios? Isso. Ó, filho, ele precisa ter uma mulher atrás, olha. Aham, Adão. Claro. Tem sempre. Uhum. O sagrado feminino é sempre, sempre foi usado. Mesmo nesse cosco o outro faz, que é o, que a mãe, a deusa, é a deusa criadora, não é o deus. Uhum. Eu sabia um pouco disso porque eu vi ela fazer essas coisas. Claro. Tá o bom. Sagrado feminino existe sempre e sempre vai existir. Uhum. Ou se tu vai ver aquelas imagens antigas, o que é? É uma mulher. Deixa eu. Claro, claro. Vou mostrando aqui enquanto isso. A senhora vai falando com esse espírito aí. Sim. Isso. Falta 5 minutos aqui. Aí o sagrado feminino. Pois não. Vai. Antigo. Não. Aí, o que é isso? Me chama deusa, mãe. Oh, da idade dos pedras. Que legal. Isto é um sagrado feminino. Tá certo. Sempre houve e sempre há de haver, filho. Dona Pombogira, a gente tá um pouco preocupado com a saúde. Não há problema. Com a saúde? Eu levo essa coisa pra cima. Do médico? Eu levo cansaço pra cima. Então, vamos já arrumando aqui pro final. Qual que é a diferença pra senhora, então, entre magia e feitiço? Magia. Magia é quando tu aplica coisas fortes para fazer determinada coisa. Um feitiço. É uma vela acesa. Com um fumo, com... Não é uma coisa mais simples. Magia é mais pesado. Certo. Mago negro, existe? Existe. A senhora já encontrou com algum? Ah, existe mais que um, viu? E a senhora já viu algum? Sim, já. Nunca se deve evocar? Nem se deve. Mas já, tu tem esse Astarote, tem esse... Esse Belzebu, tem... São demônios, né? Tem imenso. Então, demônio é uma coisa, mago negro é outra coisa, né? Não é mais ou menos a mesma coisa. Tá bom. Os magos negros trabalham na linha com os demônios. Isso, porque os demônios pertencem a Lucifer. Lucifer está nas ordens de Satanás. Satanás está na ordem de Satã. Satã é a mãe. É a mãe. Satanás é o filho da mãe. Entendi. Tá certo. Então, dona Rainha, se a senhora quiser passar uma mensagem final pra gente, que a gente toda que acompanhou aí esse trabalho e que aprendeu muito com a senhora, que mensagem final a senhora dá? Eu penso que a coisa melhor é respeitar os outros. Se ostus respeitar os outros, ostus consegue ter tudo. Porque a força lá de cima pede respeito a uns e outros. Não falar mal, ajudar quem está precisando. Um dia pode ser ele que esteja precisando. É isso que tem que pensar. Percebe? Para mim, acho que isso é o principal. É o que diz a Umbanda. Fraternidade, fé e a mais importante de todas é humildade. Humildade. Claro. Fazendo isso, está na linha da luz. Da luz. Na linha lá de cima de nosso Pai Jambi. Tá bom? Tá muito bom. Agradeço. Boa noite. Muito obrigada. Graças a Deus. Todas as bênçãos posto. E continua assim, filha. Tem alguma... Alguma imagem sua aqui? Aquela ali na ponta. Deixa eu mostrar. É que tá vibrada com o eu. Deixa eu mostrar. Aqui. Vai subindo. Aqui. Você tem alguma coisa a dizer? Aqui a mensagem. De apoio. Vai. Se vai conseguir. A imagem. Eu vou fazer com que chegue. Da Pombogira Rainha. Tá bom? Graças a Deus. Boa noite. Aqui, eu vou passando aqui de novo. Passando aqui. Graças a Deus. Senhor Celso? Olha aí. Senhor Celso, como que o senhor está se sentindo agora? Estou aí. Como é que é incorporar um espírito? Ah, é... Para mim eu sinto calma, já é há muitos anos. É uma vibração, deixa-me bem. Ah, o senhor está à frente de algum terreiro? O senhor é dirigente? Sim, sim, sim. Como sim. Que chama a casa que o senhor dirige? A casa Ilê do Orixá. E o senhor faz há quanto tempo já? 30 anos. Aqui em Lisboa o senhor é um dos mais antigos, é isso? Sim, sim. E o senhor... Eu sou neto da mãe Virgínia. Que foi a primeira mãe de santo em Portugal. Não sei se conhece o mesmo nome que tu. Também Virgínia, foi a primeira mãe de santo em Portugal. E depois foi o meu pai de santo, que foi filho dela, o Rui do Oxum. pois eu fiz para mim. Claro, entendi. E agora que o senhor participou de um diálogo com os espíritos, depois de ter visto desse lado aí, o que, que é o diálogo com os espíritos? Não sei, não vi. Mas agora que o senhor viu conversando com os espíritos, né? Eu vi, eu vi séries no computador. Isso. Achei interessante, foi por isso, isso. Aceitei quando a... Eu tenho um problema com os Maria meus. Do Carmo. A Maria do Carmo. Isso. Me disse isso, eu fui ver e achei que era uma coisa gira de fazer. Uhum. E os meus gostam muito de ensinar, de doutrinar. Porque foram muito doutrinados. Foram. Os meus foram muito doutrinados. E então, principalmente pela minha mãe. Uhum. Minha mãe cardão. Obrigou-os muito a estar na linha. Isso. E então... Eles pronto, gostam de ensinar. Tá certo. Tem uma vibração muito de ensinar. Muito obrigado. Nada. E já agora, qual foi a tua opinião? A minha foi maravilhosa. Agradeço muito. Foi muito útil. O pessoal vai aprender bastante. É lá o peso disso. Graças a Deus. Vamos ver. Uou! Realmente pesado, hein? Nossa. Que trabalhão. Muito obrigado. Foi tudo feito à mão. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Celso. Meu nome que eu sou conhecido por Celso. Isso. E, assim, só... Aqui ninguém vai ver, isso daqui vai ficar só registrado junto com os outros registros. Mas é Celso e o último nome é o quê? Cunha. Isso, seu Celso Cunha. O senhor autoriza eu usar todo o conteúdo que a gente construir com o senhor aqui para o diálogo com os espíritos, para a educação da humanidade? Sim, sim. O autoriza, né? Então o senhor sabe que sempre que produz alguma coisa, a pessoa não tem naturalmente direito autoral no áudio e no vídeo. Então o senhor repassa esses direitos para mim, né? Sim, sim. Jefferson Viscardi. E o senhor tem ciência também que uma vez que cair na internet, não dá para eu tirar, se for o caso do senhor mudar de religião, mudar de opinião. Não, sim. Tá? Aí não tem mais como eu tirar, não tem problema, né? Não. Caiu. A última coisa que eu quero dizer é assim, às vezes alguém, por maldade... de um vídeo inteiro, pega só um pedacinho que incrimina a entidade e vai e posta num outro canal. Eu não tenho muito controle sobre isso, apesar de eu sempre tentar inibir. Uhum. O senhor entende, né, que isso pode acontecer e o senhor não se importa. Acontece. Quem fizer é maldade. É. É pura maldade. Isso. Apagam lá em cima. Isso mesmo. Então, eles não dormem. Não dá, isso mesmo. Então tá bom, seu Celso. É só isso, Celso Cunha, né? É. Só isso realmente que eu gosto de pegar com a pessoa pra gente ter certeza aí que fez tudo certinho. Muito obrigado. Nada. Graças a Deus. É assim, todos os... Eu vou dizer uma coisa. É. Não ache Pai de Santo... É, a trabalhar mal. Uhum. Um juni, quando é pai de santo, trabalha com o coração. Uhum. Se trabalha com o coração, é pai de santo. Se não trabalha com o coração, então se é qualquer coisa que não é nada. Não é nada. E esses não é nada. Quem trabalha com o coração, isso é que é pai de santo. Para mim, acho que isso é o principal. Isso. É o que diz a Umbanda. Fraternidade, fé, e a mais importante de todas, é humildade. Humildade. Claro. Fazendo isso, está na linha da luz. Da luz. Na linha lá de cima de nosso Pai Jambi. Oh.